tema da nossa palestra de hoje se chama Ação, a Ação e a Força de Vontade. Em tudo que desejamos fazer, nossas atitudes, nossas decisões, nossos pequenos gestos, tudo inicia em nossos pensamentos. Pensamentos, pensamos, verbalizamos e colocamos em ação para avançar, para alcançarmos aquilo que desejamos. Então, em tudo em nossa vida, tudo, o nosso centro é o nosso pensamento. Nosso pensamento é o nosso centro de todas as nossas ações. Então, tudo que a gente recebe, as nossas intuições espirituais, nossos desejos, nossas vibrações, energias, tudo vem pelo pensamento, né? Então, o nosso pensamento é o nosso centro de vibração daquilo que a gente tanto emite quanto recebe. Então, nossos pensamentos são a entrada, né, em nosso ser espiritual, tudo aquilo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente também emite em ondas eletromagnéticas. Então, por isso daquele ditado, orai e vigiai, né, orai e vigiai, orar e vigiar nossos pensamentos para que a gente possa mantê-los elevados, né, pensamentos positivos, para que a gente possa estar sempre motivado e buscar sempre coisas boas. E também aquela frase, mente sã e corpo sã. É uma frase que foi dita há 2.400 anos atrás por filósofos gregos, né? E ela está hoje aí viva em cada um de nós. Então, todas essas frases que a gente recorre às vezes, através não só do Evangelho, mas de outras fontes, elas vêm chamar nossa atenção para a gente manter nossos pensamentos equilibrados. Sem dúvida alguma, nós somos aquilo que pensamos, pois temos a todo instante o poder de decidir e realizarmos tudo o que queremos em nossas vidas. O poder da ação, ele é sem dúvida a parte mais importante em nossas atitudes. E podemos também utilizar esse grande potencial ilimitado que foi nos disponibilizado a nós por Deus, né? Então, a nossa ação, o nosso pensamento é uma das forças maiores que a gente tem em cada um de nós, que poderemos botar em prática, que podemos realizarmos aquilo que nós fizermos. E Deus disponibilizou isso a cada um de nós, não só a inteligência, a razão, mas também o livre-arbítrio, né? E através do livre-arbítrio que a gente faz aquilo que a gente deseja, que a gente faz aquilo que a gente quer melhor para cada um de nós, né? Então o ser humano, ele é um ser que tem uma impetuosidade muito grande, ele quer sempre o melhor para si, e é através sempre do livre-arbítrio que a gente busca aquilo que a gente deseja de melhor para cada um de nós. A lei da ação e reação, ela está presente em tudo aquilo que pensamos ou fazemos. E ela somente funciona comandada por nós. Por isso somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa felicidade e por tudo que realizamos em nossa vida. Colhemos aquilo que plantamos. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então, uma das leis do Espiritismo é a lei do karma ou a lei da ação e reação. Então, tudo acontece para nós, vem e encontra nós, de acordo com o que a gente vibra, de acordo com o que a gente pratica, né? Vem tudo e volta para a gente. Então, se eu pratico bem, eu recebo bem. Se eu pratico caminhos tortuosos, a gente recebe por aquilo que pratica. Então, às vezes a gente está levando uma situação na vida que às vezes não está boa, ou ela está boa. Então, isso é resultado e reflexo de tudo aquilo que a gente colhe, né? Daquilo que a gente fez no nosso passado, nós estamos escolhendo hoje. Então, como nós somos seres que reencarnamos muitas e muitas vezes, milhares de vezes, para podermos crescer e evoluir, pagar nossas dívidas, é a lei do karma, ou a ação e reação, que nos cobra isso, que nos coloca, que faz colocarmos em prática isso. Então, ou a gente paga pelo amor, ou a gente paga pela dor. Pagar pelo amor é a gente se harmonizar com aquilo que a gente criou, as desavenças entre os outros, né? Pelo amor, ou então pela dor. A lei, ela se concretiza através da lei da ação e reação. Então, por aquilo que eu fiz, se eu não consigo praticar pelo amor, a gente vai, infelizmente, né, ter que pagar na mesma moeda por aquilo que a gente praticou. Essa é a lei da ação e reação. Então, o pensamento nosso, ele é o centro de tudo que a gente emana. Então, a gente pode cometer erros por pensamentos, pelas atitudes, pelas ações, mas tudo começa no pensamento. As ideias, né, surgem através do pensamento. Então, por isso que a gente tem que procurar manter o pensamento sempre positivo, né, com boas coisas. Existem duas grandes bênçãos na vida, os pensamentos e a ação do homem. Para mudar nossas ideias, devemos começar mudando nossos hábitos do pensamento. Impossível e não posso devem ser removidos do pensamento. Então, a gente, às vezes, qualquer coisa, qualquer dificuldade que vem de frente a nossa, a gente qualquer coisa, eu não posso, é impossível, né? Me costuma às vezes falar essas palavras. Isso a gente deve banir do nosso pensamento. Por quê? Porque a gente tem a opção e a escolha de poder resolver e buscar aquilo que a gente deseja. Então, sempre está num momento de dificuldade, a gente busca ajuda, a gente busca compreensão, entendimento, né? E assim por adiante. Então, a palavra impossível, ela não existe para nós. E a palavra também não posso, também não. Então, essas palavras negativas fazem com que a gente, às vezes, fique negativo, né? Pense negativo, fique acomodado, não se mexa, não vá atrás das situações, a gente não vá atrás de buscar as respostas para aquilo que a gente não conhece, ou desconhece, ou tem medo, ou tem preconceito, assim por adiante. Então, cabe a gente querer e ter vontade de mudar as coisas. O poder da ação é como deixar, cair uma pedra em um lago calmo. As ondas que se formam ao seu redor, elas vão de dentro para fora e afetam tudo em torno de nós. E nós recebemos de volta tudo na mesma intensidade, de acordo com o padrão vibratório que nós pensamos. Então, a nossa ação, a nossa vontade, o nosso desejo, são tudo coisas, são energias que a gente não sente, né? E às vezes por isso que é difícil de entender e manipular e compreender essas coisas. É muito mais fácil de compreender às vezes uma coisa material, que a gente consegue pegar, apalpar, mas essas coisas que são energias, a gente às vezes não sente. Então às vezes a gente deixa de lado, deixa para lá, mas a nossa ação, o nosso pensamento, energia, ela vai sempre de dentro para fora. E eu irradio isso para todos aqueles seres que estão ao meu redor, tanto os desencarnados como os encarnados, né? As pessoas sentem como a gente está. Então, às vezes, se a gente se aproxima de uma pessoa e ela está altamente negativa, a gente sente isso, essa energia negativa, com certeza. Assim como ela está alegre, feliz, a gente também sente. O que é isso? Ela está irradiando aquilo que está dentro dela. Então, é como se a gente jogasse uma pedra em um lago. Começa a se formar aquelas ondas de dentro para fora. O que a gente emana em termos de energia é a mesma coisa, mais ou menos nesse formato. Força de vontade é a energia que desenvolvemos dentro de nós e que nos impulsiona para realizarmos o que necessitamos. É a decisão firme de realizarmos seja o que for com todo o nosso empenho, mesmo que seja algo difícil da qual não nos achamos capazes. E enfrentamos sem receios os nossos problemas e dificuldades. Então, a força de vontade é essa força interior que a gente tem, de querer vencer, de querer crescer, de querer ultrapassar as barreiras, de querer atingir nossos objetivos maiores, né? Então, essa é a força de vontade. E às vezes ela cai, ela vai caindo, a gente perde essa força de vontade. E um exemplo assim bem legal é a mesma coisa quando a gente pega um presente e dá um presente para uma criança. A criança ela vai passar lá uma hora, duas horas, três horas com aquele presente, depois o que vai acontecer, ela vai largar de lado, ela não vai mais querer aquele presente. Ela tem aquela euforia, aquele momento, né? E depois ela abandona. A gente às vezes age dessa forma, com as coisas ligadas à energia, sentimentos, emoções, virtudes, né? Às vezes a gente começa num pique total, com todo o vapor, e parece que a coisa vai caindo, né? Então a gente tem que procurar manter isso elevado, de alguma forma. Ou através da oração, através da leitura, né? Vendo coisas boas, contato com a natureza, centro espírita, também ajuda a gente bastante. Então a gente tem que procurar repor, né, essa motivação no nosso interior dessa forma. Porque as coisas materiais, elas não nos dão sustentabilidade. Então hoje eu compro um carro novo, é uma beleza, uma maravilha. Dali 6 meses, aquele carro já não presta mais, ele não tem mais o mesmo efeito em mim, né? As coisas elas vão perdendo o seu efeito. Por quê? Porque a matéria, ela traz isso de ilusório pra gente, né? Esse efeito instantâneo, depois de um certo tempo, não tem mais aquele valor no qual a gente tanto lutou. Então, portanto, a vontade é um sentimento que está sobre o nosso controle. Basta querermos. Você pode mandar em sua vontade a partir do pensamento. E é isso que costumamos chamar de força de vontade. Então, a partir do momento que eu consigo dominar meu pensamento para poder colocar em prática aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, daí ela passa a se chamar de força de vontade. Por quê? Porque é uma força da qual eu tenho domínio, né? Até então, se a gente não tem domínio, é uma vontade qualquer, uma vontade sem direção. Mas a partir do momento que eu tenho domínio dela, da minha vontade, aquilo que eu quero, daí eu direciono ela para aquilo que eu quero e eu consigo o meu objetivo. A sua força de vontade pode vencer seus obstáculos, seus medos, suas angústias e também alcançar seus objetivos interiores, né? Então, com a força de vontade, a gente consegue vencer tudo aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente quer. A força de vontade, ela está ligada também ao Pai. Está também na fé inabalável que possuímos para podermos continuarmos a nossa caminhada. Está também em quanto conseguimos manter nossos pensamentos positivos, para que possamos atrair para nós as energias e bênçãos das entidades de luz que nos cercam. Então, a gente é uma fonte de luz individual, cada um tem a sua e emite as suas energias, de acordo com o padrão vibratório que a gente vibra, né? Com aquilo que a gente vive. Então, conforme aquilo que eu emito, eu vou estar cercado de energias e entidades do mesmo padrão vibratório. E se a gente está emitindo energias boas, com certeza a gente vai estar cercado de entidades boas, entidades de luz, e aí a coisa se torna ao contrário, a gente recebe isso para dentro da gente. Então isso nos ajuda muito a manter elevado. Temos força de vontade e conseguir vencermos nossos obstáculos individuais, sejam eles de qualquer natureza, físico, espiritual, moral ou material, né? Através da força de vontade pode vencer qualquer obstáculo que seja, mesmo aqueles que a gente às vezes não consegue apalpar, né? São coisas da energia. Então podemos vencer nossos defeitos, nossos vícios, nossos regimes, né? Físicos, nossos medos, nossos preconceitos e a nossa ignorância. Então, a partir do momento que a gente tem o domínio da nossa força de vontade e a gente mantém ela sempre erguida, sempre positiva, a gente consegue vencer qualquer coisa que a gente deseje. Para falar um pouco mais desse assunto, eu vou chamar o Ivo.